ficar até amanhecer, de cara amarrada brigando com você. Tô noutra praia, mudei de opinião. O amor é coisa boa se pros dois for muito bom. Se vier, venha sorrindo me conquistar, me pertencer. Não vou ficar fingindo que aceito tudo de você. Dessa vez tenho razão de não querer voltar atrás. Você passou dos limites, seu ciúme foi demais. O amor é perigoso pra quem só quer guerrear. É arma poderosa na mão de quem não sabe amar. Jogo de orgulho, nada a ver. Não vou ficar até amanhecer, de cara amarrada brigando com você. Tô noutra praia, mudei de opinião. O amor é coisa boa se pros dois for muito bom. Se vier, venha sorrindo me conquistar, me pertencer. Não vou ficar fingindo que aceito tudo de você. Dessa vez tenho razão de não querer voltar atrás. Você passou dos limites, seu ciúme foi demais. O amor é perigoso pra quem só quer guerrear. É arma poderosa na mão de quem não sabe amar. Um jogo de orgulho, nada a ver. Tentei de tudo, pode crer. Pra se ter paz no amor, os dois têm que ceder. Jogo de orgulho, nada a ver. Tentei de tudo, pode crer. Pra se ter paz no amor, os dois têm que ceder.